Vida tá tontosa, dá vontade de lambeira. Desmontar esse little nigga jam, some lego shit. TNA, minha clique, seja inutro no pirém. Nigga, tenho barras, flow e dem. Yeah. Ei, quem duvida é teimosia. Guarda esse ódio pra ti, escreve essa merda no Twitter. Acho que o minha arma do jogo again, um gajo nunca brinca. Sou mais passo de avanço enquanto nigga pica, nigga pica. Let's be real, vossa fantasia é muito. O que eu espero são teus, mas essa vida não é tua. Vocês precisam de ajuda, sério, precisam de ajuda. Tua da gás do Bacela, hasta luego se putas, ah. Nah, nigga, eu não faço isso. Vocês só contam filmes, eu não faço isso. Favores sem caros, olha só o recibo. Tão eis de graça, eu não faço isso. Hey, you know what it is. Autoflagio meu rosto, escreve os versos pra mim. Investigo, puxa meu currículo. Eu não faço. Yeah, como é que é? E uma nega. Só queres pôres, tipo o body de uma stripper. Pessoas estão a relatar aquilo que nós estamos a viver. Meu copo sabe a coca, mas tu pala tipo cocaine. Ok, faz-me um favor, não me faz nenhum favor. Eu não quero dever ninguém, só agradeço pela dor. Só agradeço ao vosso vizinho, se eu revoar, nega, passa. Verdade pesa, vocês estão muito leves na balança. Ah, let go. Esses meus têm que parar. Desonestidade faz-me mal, damn. Prefiro fumar, fuck em mal. Desce um sapo, que a bateria ajudou a praticar. Mola na cabeça, só preciso de um transplante. Nah, nigga, eu não faço isso. Vocês só contam filmes, eu não faço isso. Favores sem caros, olha só o recibo. Tão eis de graça, eu não faço isso. Hey, you know what it is. Autoplágio meu rosto, escreve os versos pra mim. Investigo, puxa meu currículo. E vê que eu não faço. Niggas não me entendem agora. Espero começar a falar com a boca cheia de mola. Até engasgar nestes sonhos, a moldá-los em ouro. No meu trato, uma esfera, a barras do sono. Yeah, tô a fazer merda, shit. Trai-me de um rolo, já fornicar com ambição. Mas nunca traio meu bolso, meus niggas são o que são. Com aquela fome de lobo e vê só onde eles estão. A pôr as bolas no trono e comecei a falar de cash. E nem dava pra fazê-lo, mas nunca disse, nunca volto a cometer esse. Pois tudo o que eu quero, tudo o que eu quero é mergulhar no mar de mola até acabar meu oxigênio, ah. Nah, nigga, eu não faço isso. Vocês só contam filmes, eu não faço isso. Nah, nigga, eu não faço isso. Nah, nigga, eu não faço isso. Hey, you know what it is. Autoplágio meu rosto, escreve os versos pra mim. Investigo, puxa meu currículo. E vê que eu não,